526, decolado ao 51, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, grato, boa. Jet 527, 16, táxi via Alfa, Kilo, Pat 3, posição 612. Alfa, Kilo, posição 612, Jet 527, 16. Transfere, boa. 9526, contato radar, sobe e mantém nível de voo 320, serviço de vigilância. 320, vigilância, 9526. Para o Objet 5796, posição 612 é o Finger? Negativo, posição 612 é do PAT 3. Ascente. Small 45, Canebo 126, decimal 85. 124, decimal 45, and if enable 126, decimal 85, robot 34. São 3600, acione identificação, chegada à mar e desce se mantém o 050. 9526, chama Centro Recife, frequência no 251, alterna no 3325. 251, 3325, boa noite. Boa noite. .805, identifique chegada mar e desse mantenha 060. Cener 6224 para táxi 95, após as 2 horas e 30, alterna Salvador. Desvio com 1020, dan 3600. Patruno 020, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera 6224. 020 via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera 6224. Sem identificação, se mantém nível de voo 070, chegada mais. 30.0, pronto, down no zero. 6224, a linha decola down no zero, vento calmo. A linha decola no zero, 6224. Após ITAP está autorizado ILS por 3600. Poderia confirmar, controle, após ITAP está autorizado ILS por 3600? Autorizado. Obrigado. Seguro OTAN 9526. Controle por seguro, copia OTAN. Quatro, decolada 06, controle 120, decimal 8, bom voo. Câmbio 224, controle 120, decimal 8, bom voo. E a gente vai chamar o controle 208, boa noite, 6224. Controle Salvador, boa noite, Oceaner 6224, Puka, passando 2000. Noite Oceaner 6224, contato radar, sobe e mantém nível de voo 190, vigilância. 190, subindo 6224. Noite 05, desce e mantenha 3000 pés, ajuste no 020. 3152, desse mantém o 050. 050, 3152. Aceptando localizador e glide avistando, tá? 3600. 3600, complete final, chame torre no 86. 186, obrigado senhor, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, 05, 2000 pés, autorizada final no 0. 2000 pés, autorizado o final dele, gol no 80. Boa noite, TAM 3600. Boa noite, 3600, reporte externo. Afirmativo, reportará externo, informa que avistou desde a posição turna, ok? Sim. Passando externo, baixar travado, TAM 3600. Gente, TAM 3600. Livre o pouso, 910. O vento é 190 graus, 02 nós. A pista molhada. 3600, gente. Tem pouso autorizado, 190. Gente, nas condições. Zuno 52, livre descida para 3.000 pés, ajuste no 020. 3.000, 1.020 no ajuste, dando 3.152. Quatro, Centro Recife, 12545, alternativa 12685. 2545, 2685, boa noite, 6224. Florian, TAM 3152. Prossiga. Precisaria o Whisky ao invés do X-Ray? Ok, está autorizado, desce para 2500 então. Prodo Serra Vitor 366, o 3152. 2500, 366, então 3152, graças. TAM 3600 no solo ao Zona 2, táxi via Alfa, Juliette, gate 07, TAM 3600. Via Alfa, Juliette pro 07, TAM 3600, nossa escuta. Interceptou, ILS está citando o gol, ou no 805. Ok, 805, completa ILS, chame Torre, no 836. Oi, 1836, já. Salvador, boa noite, Gol. Voo no 805 vai passar, sim, pra embaixo, pra baixo. Boa noite, Gol, no 805. Pistão zero molhada, ajuste no 020, pouso autorizado na pista 10, vento é calmo, Gol 1805. Livre pouso na 10, Gol no 805. Não, 5-2 estabilizado no whisky? Afirmo, estabilizado. Torre no 9-3-6. 18-6, graças. Torre, boa noite, Otano 3152, final 10, trem baixado, trabalho. Boa noite, tá 3152, é o número 2 para o pouso, segue um Boeing da Gol, a pista no zero encontra-se molhada, o ajuste no 020, aguarde autorização de pouso. Gente, aguardando, 3152. É, solo, por favor, 07, puta 3600. Afirmo, gate 07. Nada. Gol no 805, no solo ao Zona 7, táxi via Alfa, Juliette, gate 01. Alfa, Juliette, gate 01, para o Gol no 805. Na 3152, pouso autorizado na 10, vento calmo. Gente, livre pouso na 10, 3152.